A paz aos irmãos, que Deus abençoe a cada um. Irmãos, eu vou pedir a colaboração da igreja. Eu gostaria que um irmão já abrisse num texto bíblico, Mateus 11:11. De preferência, na tradução Almeida, corrigida, atualizada, eu não gostaria que fosse na NTH. Mas se não tiver, pode ser na NTH. Então, um irmão, por favor, me abre Mateus 11:11. Eu gostaria que um outro irmão abrisse em Romanos 8:8. Tranquilo? Estamos indo bem até agora? Irmãos, na verdade, esse testemunho de hoje teria que ser em duas partes. Mas, como o tempo... O pastor disse que eu tenho 2 horas, eu acho que dá para falar tudo, né? 2 horas e meia, né, pastor? Eu posso adiantar para os irmãos que os irmãos não vão ficar incomodados na cadeira. Os irmãos não vão ter desejo de ir embora. Os irmãos vão ficar ansiosos para ver o desfecho dessa história, tá bom? Eu vou falar sobre um assunto... E interessante que nós não preparamos isso, eu não combinei nada com o pastor a respeito disso. E de repente acontece aqui na frente um prenúncio de tudo aquilo que é necessário. Desde o louvor, desde a aceitação do membro, nós irmos à frente abraçar o membro. Impressionante como as coisas de Deus se encaminham. É impressionante como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, antes de começarmos, quem abriu Mateus 11:11, por favor, faça a leitura. Isso. Irmão, então, como o assunto hoje é um testemunho, você que está em casa, se você não ouviu, leia lá Mateus 11:11. É Jesus dando o testemunho de João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher... Ninguém é maior do que João Batista. Nem Mateus, nem Paulo, nem Marcos, nem profeta, nem Moisés, nem Abraão, ninguém, nem pastor Júlio, nem todos que testemunharam até hoje nessa igreja, nem todos aqueles que ainda vão testemunhar aqui nessa igreja. Ninguém, não importa o que você venha fazer nessa vida. Se você vai tirar moradores de rua da rua, se você vai levar sopa para os moradores de rua na rua, se você vai montar um albergue para o necessitado, não importa o que você faça, se você leva cesta básica para o necessitado, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Então que caia por terra agora toda vanglória, que toda honra e toda glória seja para... Deus. Amém? Amém. Quem abriu em Romanos 8:8, por favor? Quem vai ler, por favor? Por favor. Não, essa é a NTH, né? Romanos 8:28. Perdão. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Irmão, prestem atenção. Não há nada nesta vida, nem um trupicão. Se você é filho de Deus, é algo que está cooperando na tua vida. Você talvez, Deus tenha permitido você ter aquele trupicão para que você não quebrasse a perna 2 metros depois. Amém? É com esse raciocínio. Irmãos, eu fui acometido de uma doença conhecida como câncer, né? Vulgarmente chamado como câncer. Tem uma variação muito grande. Eu tive um câncer de pulmão. Então eu tenho que começar a contar para os irmãos entender o versículo 8:28. Tá bom? Fui fazer exame de rim por causa de problemas de cálculos renais. No exame de rim, como todos nós fazemos, pegamos o exame e olhamos em casa. Cisto nos dois rins, de 3 centímetros. Cisto, dicionário, tumor. Levo o resultado para o médico disse que ia analisar o resultado e me ligar. Médico famoso da cidade. Passou uma semana, o médico não me liga. E eu fiquei apavorado. Lembra do texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueçam disso. Liguei para o médico e falei, ó, por favor, dá para deixar o resultado do meu exame que eu vou levar para outro profissional analisar. A secretária falou, não, eu vou falar com ele. 5 horas da tarde, ele me ligou bem arrogante, que é próprio dos médicos. Metade deles pensam que é Deus e a outra metade tem certeza que é. Ainda mais depois que descobriu quimioterapia, radioterapia. Mas vamos lá. Ligou para mim e disse, eu sou Florival, estou ligando para lhe dizer que o senhor vai viver até os 100 anos de idade, que isso que o senhor tem não é nada, não precisa se preocupar. Muito bom, doutor. Você pode deixar meus exames aí? Antes de ir lá buscar os exames, já liguei no HB. Não sabia nem que médico que era, falei com a telefonista. Não, senhor, é um nefrologista, que trata de rim. E qual o mais próximo que a senhora tem aí? Ah, eu tenho uma desistência para amanhã aqui às 13h45. Foi ótimo. Quem que é o médico? Ela falou o nome do médico. E estarei aí. Passei no consultório, peguei o resultado do exame e fui no outro médico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dr. João Paulo Piccolo. O homem que faz transplante de rim no HB. Caí no papa dos rins. Por causa de uma desistência. Se ligar lá hoje, você consegue falar com ele daqui 6 meses. O homem olhou meus exames e disse, ó, realmente com relação ao rim, é isso mesmo. O cisto, normal, é uma ruga. Em virtude de você já ter mais de 50 anos, é uma ruga, é uma fissura no rim. Mas tem que ser acompanhado, porque pode crescer. Você tem cálculo renal. Quantos litros de água você bebe por dia? Eu falei, 2. Falei, não, você tem que começar a beber 4. Então, a atenção de um médico para o outro. Mas como você tem mais de 50, eu vou te pedir um exame de tórax. Vamos pedir um exame de tórax. Pedi um exame de tórax, irmão. No raio-x de tórax, o câncer. Tamanho de um ovo de galinha. Ele já me indicou o especialista. Cheguei no especialista no outro dia, tudo consulta sim, de um dia para o outro. O especialista olhou e disse, cirurgia o mais rápido possível. Só que eu tenho uma triste notícia para te dar. Eu acabei de me desconvenhar do HB, eu não te opero. E o HB vai fazer de tudo para você operar com outro médico. Eles vão te enganar. Aqui em Rio Preto não tem ninguém no convênio HB para te operar. Eles vão acabar te mandando para São Paulo para você operar lá. E a questão é, e o pós-operatório? Todo dia você volta para São Paulo? E quem é esse médico? Você conhece esse médico? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. O meu professor da faculdade, professor Antônio Cury, ele só opera pelo SUS. Ele é um dos mantenedores do HB, ele é sócio do HB. Acho que é Antônio Cury, sim, se não estiver enganado. Francisco Cury. Não. Francisco Cury, minha mãe. Tia da minha mãe trabalhou na casa dos pais deles durante 50 anos. Como cozinheira. Cheguei nele, contei a história toda, ele olhou os exames, cirurgia urgente, marcou cirurgia para segunda-feira pelo SUS e me operou do tumor do pulmão. Uma maravilha, cirurgia. Me consumiu 5 litros de sangue, teve que repor 5 litros de sangue. Nós temos 6. Mas correu tudo bem a cirurgia. Tirou 1/3 do pulmão, uma costela, tudo bem. Mas eu tinha que ir para o SUS. Não poderia ir para o meu convênio. E eu fiquei ali no SUS, irmãos. Eu tenho que falar isso por causa do versículo 8:28 de Romanos. Eu fiquei 8 dias ali e carregando o dreno, aquele cachorrinho que a gente andava para lá, para cá. contra mim. Animado, feliz, né? Tenho testemunhas aqui com o próprio pastor Júlio que foi me visitar, né? Obrigado, irmão. Toda a honra, toda a glória para Deus. Mas foi justamente isso. Quando o pastor Júlio chegou, eu estava pregando o evangelho para o outro paciente. Feliz, irmão. O tumor, o câncer, não me incomodava de maneira alguma. Não me incomodava de maneira alguma. Isso aconteceu dia 31 de setembro, a minha operação. Eu estava bem, estava com 96 quilos, hoje eu estou com 90. Né? Eu estava com 96 quilos. Estava bem mais forte. Não tão forte como o pastor Júlio. 8 dias ali, tranquilo, numa boa. As enfermeiras, e elas comentavam entre elas lá que paciente, que elas queriam ter paciente igual eu. Um ótimo paciente. Mas um dia, irmãos, colocou do meu lado, faleceu uma pessoa, a cama ficou livre por alguns minutos, e colocaram do meu lado um jovem de 22 anos que tinha quebrado a coluna, tinha ficado tetraplégico, 6 meses de casado, mergulhando numa piscina. Jovens, cuidado com mergulho em rio, piscina. 90% das tetraplegias são acidentes ligados a isso. Cuidado, perigoso. Irmãos, a partir daquele dia eu não consegui ficar mais no quarto. Eu fiquei inquieto, inquieto, inquieto, inquieto, inquieto. E aquilo foi me apertando, aquilo foi me apertando. Acabou aquela alegria e eu não consegui. Eu não lembro da fisionomia do rapaz. Eu não tive coragem de olhar nos olhos dele. Eu não tive coragem de falar bom dia, boa noite para ele. E a enfermeira, a chefe, percebeu que o senhor está incomodado, né? Aí o doutor Francisco Cury mexeu os pauzinhos dele lá e me tiraram do convênio, dali do SUS e me levou para o convênio. E eu falava, conversava com Deus, falava, Senhor, o que é que o senhor quer me mostrar com isso? Até aqui eu estava entendendo tudo, mas agora o que é que o senhor quer mostrar para mim? Bom, irmãos, pós-cirurgia do pulmão, deu infecção. Voltei para a sala de cirurgia, mais 12 dias de internato. Faltava um dedo para a infecção chegar no coração. Infecção generalizada. Se eles errassem um antibiótico, não dava tempo de socorrer mais. Na verdade, eu fui para a segunda cirurgia, os médicos comentavam entre eles que era para óbito. Mas os 3 médicos concordaram com o antibiótico. Entraram com o antibiótico. Eu de uma noite vazando quase 1 litro de infecção, no outro dia vazou 250 ml. O antibiótico acertou a bactéria. Fiquei mais 12 dias internado, parou de drenar, fui para casa. Amém. Pós-operatório, vamos fazer o PET scan para ver como é que tá. O PET scan é um micro-ondas que você passa dentro. Se você tiver uma cutícula inflamada, ele te mostra. Aplica-se um produto à base de açúcar e ele vai direto no tumor. Alerta. Alerta. Produtos glicêmicos alimentam o tumor. O tumor está em cada um de nós. Cabe a nós alimentá-lo ou não. Ele cresce se alimentando de açúcar, farinha. Então nós vamos ter que mudar o nosso hábito alimentar. Esse doutor aqui, David Servan, aqui tem 375 referências bibliográficas. Ele pesquisou quase todas as pesquisas que existiam a respeito do câncer. Ele tinha um laboratório que lhe foi emprestado para ele e para mais 2 médicos. Eles pegaram os alunos da faculdade de medicina para estudar o cérebro. Especificamente um tumor de cérebro, fatal. Descobre com 6 meses a pessoa morre. Num desses dias, um cobaia faltou. E ele foi pra mesa. Quando passaram ele na mesa, descobriu o tumor no cérebro dele. Médico, neurocirurgião. Aí ele começou a mudar os seus hábitos alimentares e seu comportamento de vida. Ele começou a dar valor a ligação entre mente e corpo. nós poderíamos aqui acrescentar mente, corpo, alma, espírito. Ele passou, então, modificou seu modo de vida. Ele viveu 18 anos. E escreveu esse best-seller aqui, já traduzido em 36 idiomas. Vai ser presenteado para a igreja. Pastor, pois, quem quiser lê-lo. Aqui são 10 páginas dos produtos que nós devemos consumir, tudo em gráfico, com as suas potencialidades, cada alimento. A luta é ômega 6 contra ômega 3. Produto de ômega 3 inibe o crescimento do tumor e o aparecimento dele, ou inflamação. Na verdade, é inflamação. E o ômega 6 é o que alimenta o tumor. Óleo, chocolate, todas essas coisas que nós gostamos. Pizza, tá? Não sei como que os irmãos, cada um vai ter que pôr na porta da sua geladeira, cada um vai ter que administrar. Mas o Senhor mandou que eu trouxesse a informação para os irmãos. Porque nós acabamos de receber um grupo de irmãos aqui, uma família, duas famílias, e nós prometemos a eles ajudá-los em tudo. Então eu estou ajudando a igreja. Eu estou ajudando os irmãos. Tomem conhecimento disso. É importante. É importante. Eu comprei esse livro semana passada. Eu o li em 3 dias. Essa semana não comemos doce em casa. E não sentimos falta do doce. Amém, irmãos? Então aqui está a shares para o pastor, se ele quiser reproduzir e passar para os irmãos. E o livro vai ser presenteado. Estou entendendo, irmãos? Estou sendo muito rápido? Está claro? Esse homem viveu 18 anos com uma mudança de hábitos de vida. O que eu teria para falar hoje, só a respeito deste livro, eu já consumiria as 2 horas. Então vou me adiantar um pouco. É que eu falei do câncer aqui. Então, irmãos, voltando então agora ao meu companheiro de quarto, eu perguntava para Deus o que ele queria falar comigo. Eu fui passar no PET scan. Passei lá no PET scan. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando é que eu ia passar por um PET scan na minha vida? Nunca. A menos que aparecesse um tumor de câncer. Mas o tumor de câncer do pulmão até então estava resolvido. Abriu o pulmão, tirou o que estava ruim, fechou, deu uma zebrinha lá, mas consertou, tudo bem. Faço o PET scan. 7ª vértebra cervical podre, consumida pelo câncer, e 8ª torácica, no meio das costas. 2 vértebras cancerosas. Eu tenho um netinho de 4 anos. Jogando bola com ele, andando de cavalinho, pulando para cá, pulando para lá. Os irmãos podem adivinhar do que Deus me livrou? Podem? A resposta que eu pedi para ele o dia do rapaz tetraplégico do meu lado. Eu não sabia o que Deus queria falar comigo. O câncer de pulmão me livrou da tetraplegia. Operou-se a 8ª torácica, que era mais comprometedora. Cirurgia de 7 horas, o médico fez em 3 horas e meia. O segundo testemunho dele é porque eu fiz uma oração antes. A segunda cirurgia, 3 horas, ele fez em 1 hora e meia. Eu estou com a próxima cirurgia que eu vou fazer em mim, vai fazer de os olhos fechados para ver se dá alguma zebra. Sangue pendurado, não usou 1 grama de sangue. Não perdi 1 gota de sangue nas 2 cirurgias. Mesmo operado, quem conhece aquelas gaiolas que o motoqueiro põe na perna? Então eu estou com uma gaiolinha aqui no pescoço, interna, e uma gaiolinha nas costas. É incômodo, irmãos? É, sinto dor, sinto peso, mas estou aqui me movimentando bem tranquilo. Então estou me movimentando bem tranquilo. Irmãos, ao abrirmos os olhos de manhã, nós temos que agradecer a Deus pela boa noite de sono, e porque nós abrimos os olhos e estamos enxergando, e porque nós conseguimos nos assentar à cama e nos conduzir até o banheiro, porque conseguimos tomar um banho sozinho. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Não falei isso para minha esposa, minha esposa não sabe disso ainda. Mas eu orava e agradecia a Deus cada vez que eu ia ao banheiro. Eu orava a Deus para ir ao banheiro, porque não tinha força. Quando tira o pulmão, você fica fraco, você não consegue fazer força. Você não consegue obrar. Eu orava a Deus. Então, vamos orar a Deus, que nós fazemos nossas necessidades. Até por isso, irmãos. Isso é bíblico, tá? Na Bíblia é chamado de lugar escuso. Não estou blasfemando nada aqui, não. Até isso nós temos que fazer, irmãos. Amém? Estão vendo, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nesse, falando do câncer aqui, aqui ele conta no livro que o portador de câncer, quando ele recebe a notícia, é a mesma coisa de você dar uma certidão de óbito para o cara, com a data em branco. É a mesma coisa. É o sentimento das pessoas. Você pesquisa, tá? São 370 e poucas aqui referências bibliográficas. Tudo pesquisas. Não é nada aleatório, não. É a mesma coisa se dá certidão de óbito pro cara. O cara olha lá de cima do hospital onde ele está internado, ele olha as pessoas andando na rua, e ele fala assim, eu não pertenço mais a esse mundo. Pessoas indo para o trabalho, indo para a escola, ele está fora. Ele foi excluído. Esse é o sentimento da pessoa quando recebe a notícia. Mas esse sentimento não aconteceu comigo em razão da doença. Em razão da doença. Não aconteceu isso comigo. Se eu falar para os irmãos que o diabo me atentou, ele me atormentou um minuto por causa do câncer, eu estaria mentindo para a igreja. De maneira alguma. Das três cirurgias. Mas ele sabia o meu ponto fraco. Ele sabia meu ponto fraco. Eu descobri em maio. Em dezembro anterior, 5 meses antes, eu sofri uma falência financeira. Eu tinha uma loja, fui obrigado a fechar porque não dava mais para administrar. Muito endividado. Tinha um outro negócio dando andamento, até para substituir a loja, também não deu certo. Então, para quem tinha renda de 2 comércios, eu fiquei sem renda nenhuma. Com câncer operado numa cama. Olha o detalhe grave. Eu tinha de financiamento no nome da minha mamãe, Dona Maria, 3 financiamentos para suprir os negócios. 50 parcelas, aproximadamente R$ 2.500, R$ 100.000. Eu havia pago 10 parcelas, faltavam só 40. Eu tinha uma dívida de R$ 80.000 no nome da minha mamãe, que não tinha nada a ver com a história. Eu comecei a definhar. Dor de cabeça insuportável. Um medo terrível. Um medo diabólico. Diabólico. 96 quilos, lembra que eu falei? Eu baixei para 65. E eu tenho convidados aqui, testemunha disso. O meu amigo Luiz falava que eu estava parecendo um corredor etíope. Eu baixei para 65 quilos, irmãos. Perdi 31 quilos. Por causa da dívida. A dívida com relação aos outros comerciantes não me preocupava, porque é um jogo de negócio. O cara te dá crédito em função do lucro que você vai proporcioná-lo, ele sabe o risco que ele está correndo, e se der zebra, ele está inerente à zebra. Então isso não me preocupa. E não me preocupa até hoje. Mas a dívida que eu tinha no nome da minha mamãe, que não tinha nada a ver com isso, foi me matando aos poucos. Gostaria que alguém lesse em Êxodo 14, 10 ao 13. Quem for ler, por favor, erga a mão para mim levar o microfone. Já se passaram 20 minutos, eu não estou nem num quarto ainda. Quem vai ler, por favor? Êxodo 14, 10, 13. Do 10 ao 13. Pastor, vai ler? É na revista atualizada? É. Faz favor, pastor. Quando o faraó, esse? Isso. Se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 11. E disseram a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que não fizeste isso tirando-nos do Egito? 12. Não é isto o que te dissemos no Egito. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13 também ou não? Para aqui, né? 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Reflito nesse texto. Não deixe esse texto morrer aqui hoje com vocês, não. Como a palavra de Deus já foi lida aqui, inculque isso na cabeça dos filhos. Escreva nos umbrais da sua casa. Compartilhe com os irmãos. Irmãos, exatamente isso. Eu estava num deserto e não tinha para onde correr. O diabo atrás de mim, armado de foice. Um mar na frente que não tinha para onde eu correr. Para quem não sabe, existiam na fuga do Egito, existia na época, outras rotas, tá? Mas Deus levou o povo ali, porque Deus queria abrir o Mar Vermelho. Ele queria mostrar que ele é Deus. Tinha outro caminho. Mas ele levou ali. Tinha um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, nós começamos a trabalhar com o negócio de sucata, comprar sucata nas lojas. É um serviço pesado, sujo, mexe com graxa, desvalorizado. E como você vê essas pessoas na rua catando latinha? Reciclagem. É mais ou menos por aí, só que mais eletizado. Ao invés de ser com um carrinho de feira, carriola, é com um carro. Tá bom? Nós começamos a trabalhar com isso. Mas aí eu fui operado, não tinha condições de trabalhar. Fica em pé, minha esposa. Ela já está de pé, viu, irmão? Pode sentar. Aliás, eu vou fazer uma fofoca aqui, aproveitar que a dona Vera não está aqui. Ela disse que ela gosta de vir aqui porque ela se sente grande, porque ela achou gente menor do que ela. Esse anjo, meus irmãos, de asa aberta, dá mais de 12 metros de um lado no outro. Esse anjo sozinha começou a fazer as visitas. E eu morrendo em casa, de dor de cabeça, assombrado pelo diabo. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Me senti impotente. Eu não sabia o que fazer e nem podia fazer. Me atrevi a ir limpar os alumínios que ela trazia um dia lá. Me escapou uma peça e quebrou a quinta costela. Perdi a sexta na cirurgia. Como aqui ficou um vazio muito grande, a peça bateu aqui e me quebrou a quinta costela. Está quebrada até hoje, porque como não tinha cesta, ela baixou. E como minha prioridade é o tratamento de câncer, eles não operam aqui. Então tem uma costela quebrada. Então não tinha o que fazer. E essa mulher debaixo de sol, dia e noite trabalhando. Dia e noite trabalhando. Eu escrevi aqui, meus irmãos, um diáriozinho. Conselho de um pastor que foi me visitar, e ele me elogiou, falou, você escreve tão bem, eu era aluno dele lá no seminário, né? Falei, por que você não começa a escrever isso? Eu comecei a escrever, durante 60, 70 dias eu escrevi, todo dia. E todo dia eu menciono a minha esposa no trabalho. E todo dia eu faço uma oração clamando a Deus para me livrar da morte. Todos os dias. Se vocês pegarem aqui para ler, vocês vão ver. Eu pedindo a misericórdia de Deus. Mas, irmãos, o que me salvou, olha como que as coisas cooperam. O que foi dito aqui no altar hoje, vem para mim. O que me salvou foi a palavra de Deus, irmãos. Se Se eu não fosse conhecedor da palavra de Deus, não tem mais criança aqui não, né? Irmãos, eu teria cometido suicídio. O diabo me preparou o suicídio, irmãos. E o pastor Júlio é testemunha dele. Pastor Júlio é testemunha. Nós temos uma sinergia, uma sintonia muito grande, eu e esse homem. Ele me ligou às 5 para 6 da tarde. Falei, preciso que o senhor venha aqui urgente. Ele correu lá em casa. Porque eu ficava, o diabo fazia o meu planejamento. Como que eu ia me suicidar? E o último planejamento, que não ia ter jeito de dar zebra, porque eu conheci uma pessoa no Mato Grosso, ele tentou o suicídio, perdeu o osso do maxilar e não morreu. E ele falou que ele se arrependeu de ter tentado o suicídio. E pesquisas mostram que o diabo leva você até o precipício, e a hora que você se joga no precipício, ele sai fora. Para você prestar conta a Deus. Porque você está rejeitando o santuário de Deus. Você está falando para Deus assim, você me criou a sua imagem e semelhança, mas olha o que é que eu vou fazer com a tua imagem e semelhança. Bum! E numa das minhas orações aqui eu peço para Deus, Deus, eu estou pronto para ir morar contigo. Me leve. Eu não estou aguentando mais, mas não deixe o diabo tirar a minha vida. Se eu não tivesse conhecimento da palavra de Deus, eu teria sucumbido, irmãos. Eu teria sucumbido. Todos os irmãos pensarem depois, leem o texto. Tentação de Jesus Cristo. Jesus, o diabo tentou Jesus Cristo de todas as formas, usando a própria palavra de Deus. Se ele tentou Jesus Cristo, ele não ia tentar eu? Não vai tentar o pastor Júlio? Não vai atentar um adolescente inculto? Pouco conhecimento na palavra? O capítulo 13, que é o último da tentação, o versículo, ele diz assim, e apartou-se, ou afastou-se o diabo até momento oportuno. Até momento oportuno. Do próprio Jesus ele fez isso. Ele fica esperando a brecha. E a brecha que eu dei para ele é exatamente essa. Eu não me conformava de ser um homem falido. Lembra da dívida da minha mãe? Em janeiro, primeira vez que eu vim à igreja. Tinha operado a segunda vez em novembro. Passou os 30 dias de repouso, eu vim à igreja. Eu quero dizer, irmãos, que nessa igreja aqui tem profeta. Viu? Aqui tem profeta. Por isso que eu quero ser membro dessa igreja. O Senhor fala daqui, ó. Todas as vezes que eu vim aqui, o Senhor falou comigo. E um dia o Economilto, nesse dia que eu vim, o Economilto pregou aqui Gênesis 20. Que Jacó teria que cavar mais um poço de 7 anos. Eu olhei para mim ali, pesando 65 quilos. Falei, meu Deus do céu, há 20, 30 anos atrás, se fosse preciso cavar um poço, eu cavava. Mas e agora, como é que eu vou cavar esse poço, Senhor? Não tem nem força nos braços mais. E eu, como Milton, citou meu nome daqui do púlpito e falou, Deus mandou te falar, presbítero Flores. Você vai cavar mais um poço. 7 anos. Foi a palavra que Deus colocou na boca do Econômico. 1000 anos para Deus, como um dia para nós, como 1000 anos para Deus. Deus é atemporal. Ele é superior ao tempo. Janeiro. Fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, mês do meu aniversário, 7 meses. Eu fui com a minha mãe no banco e quitamos os 3 financiamentos. Minha mãe chorava na mesa do gerente e falava, Deus existe, Deus existe. Como meu irmão entrou esse dinheiro, essa mulher trabalhando. Milagre de Deus. Em 7 meses, o Senhor levantou dinheiro para nós pagarmos uma dívida de 80 mil reais. Está aqui minha mãe de testemunha. Amém? Deus abriu o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho. nós passamos. E nós passamos. Foi isso que Deus fez. Abre para mim, por favor, lá em Provérbios. Quem tiver facilidade para abrir. Quem quiser ler sobre a tentação de Jesus depois, Lucas é o mais enfático, tá? Lucas 4, você vai ver lá esse versículo 13 que fala da apartou-se o diabo até momento oportuno. Provérbios 18, 23. Se eu não tiver engano. 22, por favor. Não, Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Na outra versão está escrito assim: aquele que acha uma esposa, achou o bem. E alcançou a benevolência de Deus. Benevolência significa bondade e misericórdia. Eu sou um privilegiado de Deus. Eu sou um privilegiado. Eu alcancei a bondade e a misericórdia de Deus quando Ele me deu a Tânia como esposa. Quando Ele me deu o meu pai sogro, Agenor, como pai sogro. Minha sogra mãe, Carnostibe. Que foram eles que gerou a minha esposa. E na minha adolescência, nos bailinhos, indo na missa às 10 horas da manhã, eu pedia para Deus uma namorada crente que ela se tornasse minha esposa. Nós nos conhecemos, eu tinha 16 anos, ela 14. Dia 28 de março, agora faz 40 anos que nós estamos juntos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Num dia, irmãos, à noite em casa, deitado já, e ela vendo o meu sofrimento, porque ela me empurrava comida boca abaixo. Ela cuidava de mim. E ela passou a mão nos meus ombros assim. Falou, não se preocupa com nada não. Eu estou aqui. Se for preciso, eu trabalho de noite. Não vai faltar nada em casa não. Ela falou para mim. Aquilo alimentou minha alma. Aquilo alimentou minha alma. Eu tive visita de amigos que eu não via há 20 anos. Eu tive visita do meu pai na fé, aquele que me apresentou o Evangelho, quando nós tínhamos 13 anos de idade. Me levou uma oferta. Outros amigos me levaram oferta. Outros amigos me levaram cesta básica. Tive várias visitas. Mas eu tenho que confessar para os irmãos, não me entendam mal. É Deus que mandou falar. Não está nem aqui no rascunho. Mas em função de tudo aquilo que aconteceu aqui hoje, em função de tudo aquilo que aconteceu aqui, nós recebendo família como membro, nós fazendo compromisso com essa família, nós estamos aqui, conte conosco, a falta que eu mais senti foi da igreja. Porque eu não estava firme em nenhuma igreja. Eu tinha me desligado da igreja até então e estava frequentando aqui como visitante. O que eu mais queria, irmãos, é que eu ficava esperando aparecer no portão alguém que falasse assim, ó, Flores, o negócio é o seguinte, eu tenho oficina mecânica, vai pra lá comigo que eu vou te ensinar a ser mecânico. Ô, Flores, eu sou Orives, vai lá pra minha casa que eu vou ensinar você a ser Orives, você vai ser um profissional. Eu ficava esperando Deus mandar alguém lá na minha porta pra me salvar daquela miséria. Eminente, aquela miséria que o diabo havia desenhado para mim. O diabo fala para mim, você não vai sair dessa não, cara. Só para sua mãe 80 pau. Tua salvação, tua única saída é morrer. O diabo falava para mim, você não vai dar conta. Aí eu vou retroceder um pouquinho, irmãos. Para os irmãos entender o final da história. Quando eu estava trabalhando naquele trabalho de resgate, que os irmãos são testemunha, conhecia, pegava um morador de rua lá na rua, sujo, à noite eu trazia na igreja de terno e gravata. Começou a surgir algumas pessoas, amigas de dentro da igreja, irmãos, que também eram necessitados. Um precisava de emprego, outro precisava de alguma coisa. E eu comecei, de alguma forma, a ajudar esses irmãos. E uma irmã um dia pediu minha colaboração. Ela contou a história dela para mim. O marido dela trabalhava com sucata. E ele pegava sucata nas lojas com fusquinha. E ela disse, se eles conseguissem comprar uma Kombi, a vida deles ia melhorar. E muito. E muito. Aí eu dispus, irmãos, a ajudá-los. E comprei a Kombi para eles. O texto bíblico diz que quem dá o necessitado empresta a Deus. Irmãos, já recebi tudo com juros e correção monetária. Tudinho, tudinho, tudinho, tudinho. Vou explicar por quê. Nesses pensamentos meus, que aparecia alguém para me ajudar, para me dar um norte, faça isso, faça aquilo. É, aprenda a trabalhar de pedreiro. Eu falei, Deus me livre. Estou brincando porque meu amigo Luiz é pedreiro, está aqui. Falei para ele, Deus me livre, pedreiro não. Tu conta é coisa, mas pedreiro não. Esse homem me visitou semanalmente, ininterruptamente. Meu amigo. Não faltou uma semana. Ia lá orar comigo, me aconselhar, me fortalecer, ele e a esposa. Até ontem. Não sei se ele vai continuar indo. Mas ele fez isso. Esteve do meu lado. Mas, voltando aqui, eu me perdi um pouquinho. Qual texto bíblico eu havia citado? Provérbios. Da Kombi, perdão. Isso. Esse homem apareceu lá em casa e disse assim para mim, você quer trabalhar com sucata? Eu te ensino a trabalhar com sucata. Você tem a picape? Eu fui, irmão. Aprendi a trabalhar com sucata. Eu nunca imaginei que a sucata ia se tornar a minha fonte de renda dobrada em relação ao que eu tinha na loja que eu falei. Veio dobrado, irmãos. Aquele homem que foi ajudado, que foi abençoado, ele se transformou em bênção e veio me abençoar. Sem falsa modéstia, irmãos, eu compro a mercadoria que ele compra hoje. Ele é um dos meus fornecedores. Ontem trabalhou para mim o dia inteiro lá em casa, limpando alumínio. Aquele alumínio que eu não posso limpar, ele limpou para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje o nosso negócio é a sucata. É a sucata. Aquilo que parecia ruim, aquilo que parecia um serviço degradável, vergonhoso, é a nossa fonte de renda hoje. Quando eu fiquei em possibilidade de trabalhar, eu falei, meu Deus, preciso arrumar alguém para ajudar minha esposa. Não posso deixar minha esposa nessa situação sozinha. O meu genro, cadê meu genro? Ele é meu genro. A gente cria uma filha, né, esperando que ela escolha. Aí, de repente, aparecem essas coisas, né? A gente não escolhe, né? É ela que escolhe, né? Ela diz que tá bom, então, que esteja bom, né? Amém por isso. Meu filho, Michel, né? Está acompanhado da mamãe, a Fátima, e do Laércio, o pai. Pessoas que eu amo muito. Me perdi de novo. Trabalhava na TV Tem. Passaram um facão lá, ele escapou do facão. Passou um segundo facão, ele escapou. No terceiro facão, foi mandado embora ele, o gerente dele, o subgerente. Chega lá em casa... Onde ele vai trabalhar? Na sucata. Você quer outro serviço, Michel? Posso dizer que você ganha mais do que o dobro que você ganhava na TV Tem? Posso? Trabalhando para mim, trabalhando para nós, ou conosco, ele ganha duas vezes mais do que ele ganhava na TV Tem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não tinha mais força no braço, Deus mandou um braço forte. Olha o grosso do braço dele. Eu carregava 2 discos de freio, ele carrega 10 no balde. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Está sendo claro? Está cansativo? Vocês querem que eu seja mais rápido? Está gostoso, não está? Alguém abra para mim João 17, 14, por favor. E João 16, 33. Quem for ler 17, 14, dá um sinalzinho para mim, por favor. Estamos fechando, tá, irmão? Pode ler, irmão? É 17, 14, né? Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17 é a oração sacerdotal. Deus está orando, Jesus está orando a Deus e colocando a nossa vida nas mãos de Deus. E ele fala assim: Pai, assim como eu não sou desse mundo, estou indo para junto de ti, eu peço que o Senhor guarde esses que estão ficando aqui no mundo. Tome conta deles, porque eles não são desse mundo. Mas eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Irmãos, olha, desde quando a gente, criancinha, na escola dominical, ensina-se que nós vamos morar no céu com Deus. Mas a hora que você recebe a certidão de óbito na mão, você precisa ter certeza disso. O que me alimentou, o que me manteve vivo, foi a certeza da salvação, através da palavra de Deus. Foi através da palavra de Deus. Vamos ler agora 16:33. Vou pedir para o irmão ler aqui, tá, irmãos? É João 16, né? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, irmão, salvou a minha vida. Esse versículo salvou a minha vida. Eu vou dizer para vocês uma outra Jesuscidência, que o mundo lá fora chama de coincidência. Esse versículo foi lido novamente pelo Eucônomo Milton daqui. Lembra, irmão? Deus, mais uma vez, ouvindo o profeta dessa casa, usando a boca dele para falar. E Deus falou para mim assim: tem de bom ânimo. Você vai vencer tudo isso. Comecei a engordar de novo, irmão. Estou com 90 quilos. Só tenho vontade de viver, pregar o evangelho, atender o necessitado. Aqui está escrito que eu pedia para Deus não deixar eu na condição de necessitado, na condição de ser ajudado, mas eu queria voltar à condição de ser ajudador, de ser colaborador. Eu pedi a Deus, está escrito aqui, meus irmãos. Eu pedi para Deus: Pai, eu quero voltar à condição de atender o necessitado. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. E isso dependia da minha condição financeira. Porque na palavra de Deus fala que é para nós administrarmos bem, não negligenciarmos os dons que Deus nos deu. Eu tenho o dom da piedade, o que é meu e de todos. A minha filha ficou desempregada, eu não tinha condições de ajudar a minha filha, nem a pessoa da minha própria família. Minha filha foi trabalhar num lugar, saiu de lá sem receber 13º e férias. A minha família dependia de mim. Eu olhava, eu não podia ajudar meus filhos. Hoje estão todos debaixo da minha asa novamente. E eu estou debaixo da asa de Deus. Deus fez milagres na minha vida. Vocês acham que isso não é milagre? Existem hoje muitos personagens bíblicos espalhados pela face da terra. Quando nós hospedamos alguém nós podemos estar hospedando anjos. Nós podemos estar hospedando anjos. O Senhor é maravilhoso. Mas o diabo conhece a nossa fraqueza e ele não vai desistir de nós nem no último dia. Só que nós temos Jesus. Nós pertencemos à família de Jesus. Nós somos irmãos mais novos de Jesus. Ele é o primogênito. E nós somos os irmãos mais novos, caçulas. Nós pertencemos à família de Deus. E para onde ele foi, nós também vamos. Porque ele venceu o mundo, tem de bom ânimo. Amém, irmãos? Só vou dar uma passada de olho aqui, ver se eu não estou esquecendo nada. Vou voltar aqui falar do... Estou com 50 minutos falando, irmãos. Na faculdade a gente aprende que é 25 no máximo, então já estou no dobro. Então vamos imaginar que eu dei o testemunho e vamos imaginar que eu preguei a palavra. 25 minutos, mas 25. Então agora eu vou encerrar. Esse homem, quando escreveu o livro, ele descobriu uma coisa interessante. Ele descobriu que mente boa, como nós cristãos que confiamos que vamos morar no céu, tem toda a relação com a evolução da doença e não a evolução da doença. Influencia em tudo, na parte negativa pós-doença ou a parte positiva. Então vai depender do teu estado de espírito. Está escrito aqui, no livro dele. E nós temos o nosso livro, que é a Bíblia, que fala isso de capa a capa. Nós precisamos estar bem com Deus para enfrentar as adversidades da vida. Amém? Mas eu quero fazer um exercício com os irmãos. Abre para mim Marcos 12:28-34. E uma outra pessoa abre para mim primeiro a João 3:16. Nós gostamos muito do João 3:16, né? Alguém morrendo por nós, nos salvando, nos livrando. Nós adoramos isso. Esse é o versículo chave do crente. Pode ler. Marcos 12:28-34, né? Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhes disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Abre para mim então 1 João 3,16. Por favor, João. Abre, irmão. Perdão, me desculpe. Nisto conhecemos que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Só isso, irmãos. Cristo deu sua vida por nós. Nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Puxa, Flores, mas é pesado demais. Eu vou dar a vida para alguém. O pastor já pregou isso aqui outro dia. O que Abraão fez com Isaac lá não é fácil, não. E o que o Isaac fez também não é fácil, não. Tem a outra vertente aí. Porque Isaac teve fé no pai dele. Teve confiança no pai dele. Assim como Abraão teve no pai. Mas esse é um mandamento. Novo mandamento vos deixo. Nós precisamos amar o irmão. Se nós pegarmos outro texto bíblico, fala assim: nós devemos amar não só de palavra, mas de ação. Tiago vai falar claramente. Com as minhas obras eu mostro a minha fé. Lembra quando eu falei que a coisa que eu mais senti falta foi da igreja, moço? Você sabia que você não está? Como a igreja faz falta? Uma situação dessa. Não deixe de visitar os enfermos da igreja, irmãos. Não abandone os necessitados, principalmente os da própria casa. Esse médico, irmão, ele descobriu que o toque, o tato, o abraço, o ósculo santo salva a vida, irmãos. Uma enfermeira cuidando de prematuros na maternidade, onde pai e mãe não podia pegar, não podia receber visita. Os prematuros não desenvolviam-se, não aumentava de peso, mesmo com todos os aparelhos em volta. A partir do momento que a enfermeira começou a acariciar a criança, passar-lhe a mão, como a palavra de Deus, chama os presbíteros e unge a cabeça dele com óleo. Massagear o couro cabeludo, irmãos. Sentir o toque, o ser humano precisa sentir o toque, o abraço. O ser humano precisa sentir o amor do outro, irmãos. Dois irmãos, duas pessoas perdidas numa geleira, eles se aquecem um no outro, irmão, eles não morrem. Jesus mandou os discípulos de dois em dois, irmãos. Mandou formar a igreja, o corpo. Eu sou o pé, eu não posso andar sozinho, eu preciso da perna. Eu preciso da igreja. Todos nós precisamos da igreja. Essa é a igreja que Cristo sonhou para ele. Essa igreja que veio aqui cumprimentar as famílias, que foram as pessoas que foram recebidas, os novos que chegaram. É essa igreja que Cristo quer. Nós estamos aqui pronto. Flores, fica tranquilo, não vai faltar comida na tua casa, não. Flores, fica tranquilo, eu vou usar todos os meus contatos, vou te arrumar emprego. Flores, fica tranquilo, eu vou te ensinar a minha profissão, você vai virar pedreiro. Eu estou aqui, irmão. A água está em dia? Quanto de luz está paga? É isso, irmãos. Se preciso for morrer por aquele irmão. Igual está escrito 1 João 3,16. Mas nós gostamos muito do Cristo morrendo por nós. Mas morrer pelo irmão, difícil. Só quando a gente amadurece espiritualmente. A constante busca pela santidade, irmãos, não é que nós vamos nos tornar seres perfeitos, mas é a constância na busca de Deus, em fazer as coisas que Deus nos deixou orientadas, prescritas, é que nós nos santificamos. Isso tem que ser feito todo dia, toda hora, todo instante. Um abraço salva uma vida. Essa enfermeira descobriu que no toque a criança crescia. A criança começou a ganhar peso. Descobriu isso em 1940, irmãos. Nós precisamos do abraço do irmão.